som que a galera gosta de ouvir. Gosta de ouvir. As mais pedidas do dia. Thank you. exatamente. batidão. Eu sou um batidão. Amiga e foi lá pra casa. Pega de ladeira, pega catuaba. Depois do Scott ela ficou animada. Depois do Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada. Não, não, não. A casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasar. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Pra geladeira pega catuaba. Depois do Scott ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mó fiada. Para, já pode ficar pelada. Não repara que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som ela destrava. Ainda mais que você tem cara. Ainda mais que você é uma danada. Cadê de rodinho das produções pra cima? Alô, DJ Bill dos Piratas. Tô com a amiga e foi lá pra casa. Pega de ladeira, pega catuaba. Depois do Scott ela ficou animada. Seu

Assim é o DJ Nelton, o mega desviado, lançando as tops do momento. DJ DJ Videl Produções. Vamos lá, Videl! Oh, tinha como fazer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o pra você. Eu tô ligado pra mulher e tá loucura por panela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Corta pra mim. Eu tinha mulher que eu já não tinha como fazer. Na sequência eles deram risada e falaram que é o pra você. Que eu tô ligado pra mulher e tal, eu vou na fuga dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Dela, dela, que eu tô ligado pra mulher e tal, eu vou na fuga dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Eu tô ligado pra mulher e tal, eu vou na fuga dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. Fui, partiu, uma outra, é uma dela. DJ Fabrício, o imbatível, é sucesso. Mega DJ Hugo de Castanhal. Essa batidinha é maneira. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Namorar

Se envolver. quero. Cintura vira e o bumbum grande, não tem ninguém no tumba. Cabelo gaú, não quero, troca de sentimento, fogo na bomba. Crocomassa, hoje tem pressão, vem, pressão, vem. O incrível crocodilo tem também. Família Crocomassa, é pressão, simplicidade e humildade. É nós, irmão. Nós tá tipo como, ostentando no baile. Os mano reunido pra invadir mais tarde. O incrível crocodilo tá soltando gravizão. DJ Esgordo, Marlon Beat, Patrez e o Dinho Pressão. São Crocomassa das fronteiras, tô embrasando. As novinha colando, então vem rebolando. Desce, desce, então vem rebolando. Desce, desce, então vem rebolando. RL Eventos, qualidade irmão. RL e o Croco fechadão. Daquele jeito nós tá pesadão. Tem domingueira no pompilho, é pressão. O Robson que tá soltando gravizão. Pressão vem, pressão vem. Família Crocomassa hoje tem. Pressão vem, pressão vem. O incrível uhul! Crocodilo tem também. Pressão vem, pressão vem. Família Crocomassa hoje tem. Pressão vem, pressão vem. O incrível crocodilo tem também. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Fechadão com a DJ Melry, a musa das produções. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Santorini.